Boa tarde! Estamos começando os Paranormais da Ciência, nosso podcast sobre o delineamento experimental, com as participações de Ana Carolina, Annalise, Cláudia e Jeanne. Então, Ana, o que é o delineamento experimental? Então, para mim, delineamento experimental é você bancar cartomante espírita evidente na ciência. Como assim? É porque é um verdadeiro trabalho de evidência. Você tem que saber o que vai acontecer e tomar medidas para que no futuro nada dê errado. Você não acha, Cláudia? De uma maneira mais formal, eu diria que é um processo de planejar e conduzir o experimento, incluindo a sua implantação, de modo que seja possível recolher dados que possam ser analisados. Sabendo o que é um delineamento experimental, agora eu deixo a pergunta. Como a gente sabe que o experimento ele foi bem delineado? É bem simples, é quando ele tem validade interna. E como a gente chega a essa validade interna? Bom, embora a tarefa de desenhar o experimento ela seja bem simples, o pesquisador ele não pode se iludir, porque há uma lógica refinada por trás de tudo e é necessária cautela e atenção. Pra não cair numa fria e tudo ir por água abaixo, você vai perder todo o seu trabalho e... É. Um problema bem comum e que acontece bastante é o das variáveis confundidas. Ou seja, quando há um mau planejamento e as variáveis externas elas não são mantidas constantes, confundindo-se com a ou as variáveis independentes, tornando impossível de distinguir qual delas é a responsável pelo efeito observado. Um experimento bem delineado, ele é dito que tem validade interna, o que a curto prazo é o objetivo de todo pesquisador. Mas eu não vou falar dos delineamentos bem planejados não, acho que eu vou começar pelos mal planejados. Porque para um experimento ele ser bem sucedido, é necessário que haja um elemento de comparação. E quando não tem esse elemento, o experimento ele perde toda a validade interna. Esse elemento é chamado de grupo controle. Você tem que ter um grupo experimental que vai ser testado, mas como saber se os resultados eles são significativos ou não? Como saber se houve alteração a partir da VI ou se não houveram outras causas? Com o grupo controle, você, pesquisador novato, vai ter um elemento de comparação, que consiste em indivíduos escolhidos aleatoriamente a partir dos seus participantes, onde durante o experimento terão todas as variáveis mantidas constantes, exceto a VI, pois o grupo controle não será submetido à mesma. Ao final, compare-se os resultados e saberemos, finalmente, quais os reais efeitos da VI. Mas aí você me diz, mas e se eu não quiser um grupo controle? Tenho poucos participantes sem condições de dividi-los. Então, essa solução vai ser o delineamento pré-teste e pós-teste. E o que seria isso? Bom, ele é feito com apenas pode ser feito com apenas um grupo. Esse tipo de delineamento, ele consiste na comparação do antes e do depois da variável independente. Obviamente, leva mais tempo e há várias complicações possíveis a que o pesquisador tem que manter atenção. Em termos de validade interna, as chances de dar errado são bem maiores. Dessas complicações, eu cito aqui a história, que pode ser um problema quando ocorrem eventos entre a primeira mensuração e a segunda, que não fazem parte da manipulação da variável independente e que pode mudar, de alguma forma, o comportamento dos participantes. Além, é claro, da maturação. Como diz o autor, as pessoas mudam ao longo do tempo. Há também o desgaste do instrumento, problemas com teste e a chamada regressão à estatística. Essa última, definida como regressão em direção à média, torna-se um problema quando os participantes escolhidos têm scores muito altos ou muito baixos, onde, por si só, tendem a regredir à média, não tendo sido necessariamente uma influência da variável independente entre as duas mensurações. E aqui, voltamos ao início. Todos esses problemas, eles podem ser, não solucionados, mas evitados por um grupo controle bem acompanhado. Esse grupo, tendo sofrido todas as variações externas também, mostrará, em tese, ao final da comparação, a real influência da variável independente através da diferença dos dois grupos. Ou seja, para não ter um experimento mal planejado, grupo controle é praticamente imprescindível, salvo algumas exceções. Mas atente-se, pesquisador. O grupo controle ele pode ser uma bênção, mas se não for bem planejado como todo o resto do delineamento, ele pode trazer mais problemas do que soluções, se a sua divisão não for equivalente. Tal diferença, então, torna-se uma variável confundida, fornecendo explicações alternativas dos resultados. E aí? Adeus à tão sonhada validade interna. Certo, mas vamos falar um pouco agora sobre os experimentos bem planejados. Analista, é com você. Então vamos falar dos experimentos bem planejados. Um delineamento experimental mais simples possível, ele tem duas variáveis, a variável independente e a variável dependente. Sendo que a variável independente, ela tem dois níveis, o grupo controle e o grupo experimental. Os pesquisadores precisam ter certeza de que os dois grupos diferem apenas em relação à variável manipulada, ou seja, a variável independente. O delineamento experimental mais simples pode assumir uma de duas formas, ou delineamento com pós-teste apenas, ou delineamento com pré-teste e pós-teste. O delineamento com pós-teste apenas funciona da seguinte forma. Primeiro, o pesquisador precisa obter dois grupos equivalentes. E isso acontece através da distribuição randômica dos participantes entre os grupos. Aí depois, o pesquisador precisa escolher dois níveis da variável independente. Lembra que eu tinha dito? A variável tem dois níveis, o grupo experimental e o grupo controle. Então, o pesquisador vai escolher o grupo experimental, que recebe o tratamento, e o grupo controle, que não recebe. Finalmente, ele vai medir o efeito da variável independente na variável dependente. E o procedimento de mensuração precisa ser o mesmo para os dois grupos, para que a gente possa fazer a comparação. Como a gente garantiu inicialmente que os dois grupos são iguais, então qualquer diferença na variável dependente pode ser atribuída à variável independente. Isso configura um delineamento experimental com validade interna. Aí a gente tem o delineamento com pré-teste e pós-teste. A diferença desse delineamento para o delineamento com pós-teste apenas é que nesse a gente aplica um teste antes da manipulação experimental e esse teste vai assegurar que os grupos são realmente equivalentes desde o início. Bem, teoricamente, no delineamento com pós-teste apenas, a gente garante que os grupos são equivalentes, mas quando tem um número pequeno de participantes, a gente corre o risco desses grupos terem diferenças sistemáticas. Então, com o delineamento pré-teste, pós-teste, a gente realmente assegura a equivalência entre os grupos. Essa é a primeira vantagem desse delineamento. Uma outra vantagem é que o pesquisador pode medir o grau de mudança em cada indivíduo. Então, ele pode ver os efeitos da manipulação da variável dependente em cada indivíduo separadamente, não ter um panorama geral apenas. E uma terceira vantagem é a identificação da mortalidade. O que é mortalidade? Mortalidade é o abandono do experimento, que pode ocorrer por diversos motivos, como doença, morte, ou o participante ele deixa de querer participar do experimento simplesmente. Então, esse tipo de delineamento permite a identificação da mortalidade e que a gente trabalhe com ela, com os efeitos dela. Desvantagens do delineamento com pré-teste e pós-teste. Bem, a gente tem a demanda maior de tempo e a sensibilização dos participantes em relação aos objetivos do estudo. O que é isso? Os participantes eles podem perceber qual o objetivo do pesquisador e aí eles respondem de acordo com o que eles acham que o pesquisador espera. Então, isso pode causar alteração nos resultados. Como que a gente pode eliminar isso? A gente pode disfarçar o pré-teste utilizando outro experimentador para aplicar numa situação totalmente diferente para que o interesse do pesquisador não seja percebido. Ou a gente pode também observar o comportamento dos participantes no pré-teste. Só que esse já é um procedimento delicado, a gente tem que estar de olho nas questões éticas. Então, Cláudia, como é que fica a questão da teorização e operacionalização da pesquisa? Pensando numa possível dualidade das coisas, imagino que também há pesquisa e isso ocorra, pois existe uma parte de teorização e a parte operacional, acontecendo igualmente ao delineamento. Dentro da pesquisa, a distribuição dos participantes pelas condições experimentais. Isto considero parte mais operacional da pesquisa. Efetivamente, o procedimento de distribuição dá-se de duas maneiras. Delineamento com grupos independentes, onde a distribuição é aleatória e cada participante é distribuído para um grupo apenas. A distribuição randômica impede o viés sistemático manipulação do experimentador. Os grupos se equivalem em termos de característica dos participantes. a distribuição randômica simples, dada em dois grupos, randomização através do jogo cara ou coroa. Se o resultado for cara, o indivíduo vai para um grupo. Se for coroa, o indivíduo vai para um outro grupo. Randomização com mais de dois grupos. Consulta o experimentador o número aleatório gerado por computador, determinando em que grupo cada participante irá ficar. Distribuição randômica emparelhada. Quando se deseja garantir equivalência entre os grupos, a variável costuma ser alguma característica do sujeito. Primeiro passo, obtém-se uma medida variável de emparelhamento para cada indivíduo. Ordena-se os indivíduos em pares, do maior para o menor, com base no score da variável de emparelhamento. O primeiro par, com score mais alto, forma o primeiro grupo, e o par seguinte forma o segundo grupo, e assim por diante. Tende a ser usado quando há pouco participante. A randomização emparelhada tende a ser usada quando há poucos participantes disponíveis ou quando há restrição financeira, limitando o uso de um grande número de indivíduos no grupo. Vantagem: possibilidade de detecção de um efeito estatisticamente, delineamento com medidas repetidas. Esse delineamento consiste em os mesmos participantes participarem das várias fases do experimento, passando também por repetidas mensurações. Exemplo, leitores de um texto com um conteúdo pouco significativo posterior à leitura respondem a um teste avaliando a aprendizagem. Posteriormente, leiam um novo teste onde o conteúdo tem um melhor significado. Logo depois da leitura, passam para a avaliação da aprendizagem. Para melhor explicar esse delineamento, eu chamo agora a colega Jeane, que ela vai detalhar as vantagens desse delineamento. Encerrando a minha fala, assim, para se obter resultados através de e com pessoas, é efetivamente necessário delinear, planejar. Como disse a colega Ana Carolina, é preciso ser um paranormal da ciência. Bem, Cláudia, as medidas repetidas, elas não têm só vantagens, também possuem desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. Uma vantagem bem evidente é o número reduzido de participantes, e isso é importante quando pensamos no custo da participação e na pouca disponibilidade de participantes, como você já mencionou. Outra vantagem é a percepção mais sutil de possíveis diferenças entre grupos, já que os sujeitos participantes são os mesmos, sendo idênticos, portanto, em todas as características. Assim, fica mais fácil perceber variabilidades não explicadas nos scores, havendo uma probabilidade maior de se detectar um efeito DVI sobre a VD. E as desvantagens? Será que elas existem? Voltando ao exemplo que você citou sobre o experimento de memória. A depender da sequência em que ele é realizado, pode-se afetar a VD, a variável dependente. É claro que se um indivíduo for exposto primeiro a um conteúdo pouco significativo, e depois participar de um outro grupo com conteúdo mais significativo, ele terá um resultado e um desempenho melhor no segundo grupo. Agora pensemos em expor uma criança a um jogo de videogame por 30 minutos sob variadas condições. No início ela ficará empolgada, jogará bem, aumentando seus scores, mas com o passar do tempo ela já começa a ficar entediada, já se familiarizou com o jogo e os próximos resultados poderão ser bem diferentes, tendo os scores deteriorados. Esse é um tipo de exemplo de efeito de ordem relacionado à fadiga. Bom, para ajudar a lidar com esses problemas, temos as técnicas de contrabalanceamento. Voltando ao experimento de memória, com conteúdos mais e menos significativos. O pesquisador pode dividir os participantes nos grupos, randomicamente, é claro, e inverter as condições. Assim, metade dos participantes fariam as atividades na ordem de conteúdo pouco e muito significativo, e a outra metade na ordem muito pouco significativo. O controle de intervalo de tempo também pode colaborar para amenizar os problemas das medidas repetidas, determinando-se cuidadosamente o intervalo de tempo entre as apresentações das possíveis atividades, poderemos ter um controle melhor dos resultados. Ah, e para finalizar, só um lembrete. Não dá para realizar qualquer procedimento experimental com medidas repetidas. pense nesse delineamento num procedimento cirúrgico ou tratamento psicoterapêutico. Sem chances. Bem, esse foi o nosso recorte sobre o delineamento experimental. Até a próxima.